Ela tem serenidade no olhar de quem sabe que me ganha com sorriso, com abraço, sem nenhum sacrifício. E nem adianta eu me fazer de forte, entrar em guerra só pra não me entregar, nem ter a postura, vestir minha armadura, se com um toque ela vai quebrar. Ela faz qualquer filme de romance parecer comum, outros amores serem só mais um. Ela faz o final feliz, uma cena de drama. Oh, oh, oh. Ela faz qualquer filme de romance parecer comum, outros amores serem só mais um. Ela traz o final feliz, uma cena de drama. Oh, oh, oh. Ela é tudo isso, e o pior é que ela sabe disso. Ela é tudo isso, e o pior é que ela sabe. E nem adianta eu me fazer de forte, entrar em guerra só pra não me entregar, manter a postura, vestir minha armadura, se com um toque ela vai quebrar. Ela faz qualquer filme de romance parecer comum, outros amores serem só mais um. Ela traz o final feliz, uma cena de drama. Oh, oh, oh. Ela faz qualquer filme de romance parecer comum, outros amores serem só mais um. Ela traz o final feliz, uma cena de drama. Oh, oh, oh. Ela é tudo isso, pior, e o pior é que ela sabe disso. E ela é tudo isso, e o pior é que ela sabe disso.